escurinho do cinema. O Cinecom voltou. Venha ver O Grande Ditador com Charlie Chaplin neste domingo, dia 24. Não perca, a diversão é garantida. A sessão começa a partir das 7 horas da noite, nas quatro pilastras. Traga o seu banquinho que a pipoca é por nossa conta. E ah, se chover, a sessão muda para o próximo domingo. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa.